Alfa 126 decimal 85, Alfa R 125 decimal 45. Lima de Maeco. Já 3436, fala 31, libera direito. 21, decimal 9. 19, obrigado. Lima Eco, Cerizado Porto, sistema 7, o vento no 40 graus, 089. No 40 graus, 089, Lima Eco, sem baixar o sinal estabilizado Lima Eco. Paterno, meu gosto, tem processo livre. Processo livre, tá no novo. Sol controlado, povo então, suscoto e risco, uma trave vai reportar no setor, zero Salvador, 130 graus, 08 mais. Reforçará, sol controlado, não tem problema. Meu Golf, considera os 4-1 frequência livre. Bom dia, acione a identificação, estação de contato radar 48 milhas do Oeste Salvador, voo em direto Conde e mantenha nível de voo 1-1-0. 04 ONU, acione a identificação, o destino da mão, reporte para a descida. Azul, 0-4-1, ideal de serviço. Azul 9041 para 4.007. O ajuste 9097. Para 4.007. Azul 4463, o controle solicitou que suba e mantenha o 080 até 30 milhas de Salvador. Só mantém 080 até 30 milhas, 4463. Azul 4463, decolou 50, chama o controle Salvador e 120, próxima 8. 208, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4463. Azul 4463, boa tarde, contato Ralé. Tudo até o número de gol 080, via saída Coral, pé no Bravo. 080 Coral no Bravo, Azul 4463. Controle, Zícara Del Delta, mandando sobrevoo na boca do Rio. Autorizado, vai com 2 Serra Índia, Eco Índia. Entre 2 Índia, tem que ter total. É para o meu vídeo até o Delta, sempre autorizado o cruzamento entre Duna e Simbra, reporte final para Pouso. Reportará final para Pouso, Vitor até o Delta. Tá Lima, Mike Fox, Procida. Decolou Serra Índia com Índia, pra sobrevoo Araçu e Ilha de Maré. Estacionado 0140, se comoda. Lima, Mike Fox, gente, estacionado 0140. Sim. 0140. Sete, mas tem Serra de Ilha de Maré, 510, reporte no local de sobrevoo. Lima, Mike Fox. Azul 4463, informa tráfego na proporção de 2.0, 0.3 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 1.10, sutil com eco 1.10. Centro do tráfego Azul 4463. Azul 4463, informa tráfego na proporção de 11.10 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível de voo 080, antigo eco 190. Azul 4643, copia o patrulho. Uma mais foco no atleta que reporta no setor, tem frequência livre, chame no inglês. Boa tarde, voo 201-3 com autorização Brasília, com a informação November. O 203 é com solo, o 209. Que é o platinho para não chamar você, mas eu chamo, obrigado. Azul 4463, traça recuperada, sem uma tela de voo 180. 180-4463. Azul 9041, avança para 2003, o ajuste 9097 autorizado, sinal LSS e a porta ligada. Teste para 2000, autoridade LSS assinado. Azul 4463, autorizado direto e o COSA. Visão com terra, Índia Queen, Vitor Hotel Delta. Vitor Hotel Delta, no atraso do setor, tem frequência livre. Viu, Vitor, uma boa tarde, agradeço, Vitor Hotel Delta. É. Tem uma mais funcionamento de salto de Ilha de Maré, autoriza 3 motores na posição dele. autorizado, 3 mil pés na frente de Candeias. Interceptando ILS, Azul 904-1. Azul 904-1, com a parte final ILS, chama torre, frequência 118, decimal 95. Juliette, que deve ser outra filha. 230 graus, era uma grande. Gente, autorizado. Juliette, que deve ser outra filha. Gente, Matheus, que é de novo, reporte atingindo. Flávia. 9041, solo 04, libere direction, solo pela grande do Rio, no último mandato. A direita, 209. Salvador, boa tarde, voo 2093, pode estar na zero. O voo 2013 autorizado em decolar no zero, grau 0. Aqui autorizado alinhar e decolar, pista 10, voo 2013. Salvador, Gol 2013, boa tarde, passando 1500 na Árvore 1. Gol 2013, boa tarde, contato radar, gol para 3, repartiu para nível de gol 360, após 2000 pés, voe direto a Lessa. Após 2000, direto a Lessa, gol 360, gol 2013. Chanel 6305, boa tarde, senhor em identificação. Voo direto toque, para interceptar a chegada a mão. Desça para 4010, o ajuste no 067. Aproxime toque, descendo para 4000, ajuste no 067, Chanel 6305. Salvador, Chanel 6141, informação 90, cruza nível 2, para 160, na Flor de Alagoas. O Chanel 6141, aciona a identificação, vem na Flor de Alagoas para interceptar a chegada a bordo, desça para nível de voo 050. 4304, China Torre, frequência 118, decimal 95. Uma torre, obrigado, um bom dia. Valeu. Oi, Salvador, 3, 8. 4, Roger. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Quanto a autorização 3, vai estar fácil. 3, chama o centro de frequência 126.0, ATR 128.8. 260.0288, com 23, obrigado. Boa tarde, contato radar, via saída da Mova, siga para nível de voo 310. 310, via Mova, tá 3378, quando possível, vou afrontar. Sem entidade de convenção com a minha delicícia, tá 3378. Mais 3, graças. Eu vou azul, na 3, na 5, 437, decolou 20, chama o controle de Sonodano, 20, do sinal 8. Até a próxima. Estrela para 2 até, autorizado LSC da 1 a 0, vai chamar a autoridade de Sinal 3 a 5. Olha o TAM 3437, boa tarde. TAM 3437, boa tarde, contato radar, via saída da Argona, suba para nível de voo 360. 360. O 3437, Argona direto ou Elefa? Após o centro de pés, autorizado Elefa. Elefa, obrigado. Xelé 6141, desça para 3010, o ajuste no 097, reduza para 2309. 6010-17, reduz 2309, 6141. 7 humilhado, pronto. Que decolar os 2-2, tem condições de efetuar o cruzamento do campo no ponto médio da pista 1-0? Afiamo, zero, zero. Realize o cruzamento do campo, aguarde transferência de comunicação, encerra o Jéssica. Realize o cruzamento do campo, aguarde transferência, encerra o Jéssica. Beleza, você vai aqui, recordando que está saindo do local, você pode ser adicida. Está aqui. 3-1-4-4, reduza para 2-2-0-9. Reporte cruzando 4.510. Excelente, chegou. M2262, sua identificação via chegada com o Jono, desça até o nível de voo 080. Transfere agora o controle salvador em 120, decimal 8, prosseguindo o corredor forte. 208, boa tarde. Após o 2000, vou direto do ano. Boa dura após os dias, não passou. Oi, Salvador, boa tarde. É o Papa Romeu, Sierra Golfiosa, que é decolado, me conhece o aeroporto. Papa Romeu, Sierra Golfiosa, mantém assim relógio visual no meu pé, no corredor forte. Mantém visual no meu pé, Sierra Golfiosa. Gono 255, desça para a nível de voo 060. 060. Xelé 6315, complete no LS, chama a torre, frequência 118 do sinal 95. 295, boa. Xelé 6320, reduza para 2009. Zona 6, aguarda a autorização de posicionamento 315. Atacando, Juliette que ataque, a pessoa está livre. Xelé 6141, vai manter a prova com mais quantas luzes? A curva na torre do nosso retornado 41. Gente, vou direto do ano, deixa para 2000 pés, o ajuste na 097, autorizado, assinal LSX e responsabilidade. 2010-1017, autorizado, reporte para o retornado 41. Controle o Papatango, vai quebrar o aniversário. Capatango, Mike Bravo Uniforme, mantenha a proa até 3.000 pés, após 3.000 pés, curva esquerda, voo direto mole, suba para a mesa de voo 220.